Panorama Agrícola para 11 de outubro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 11 de outubro de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Você foi embora e me deixou sem entender. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações do Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: más companhias estragam hábitos úteis. Na dica desta quinta-feira do Panorama Agrícola, você ouve cuidados com o solo e a água. Quinta também de Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a diversificação da agricultura familiar. E no noticiário você confere mudanças no Pronaf. Prazo para renegociar dívidas rurais aumenta. Programa de aquisição de alimentos abre mais oportunidades para a agricultura familiar. Você pode acompanhar o programa Panorama Agrícola também na internet, no portal Dia de Campo, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina e no site da FETAESC ou no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Participe do nosso programa, ligue dando sugestões, telefone 48-3665-5359. Eu disse 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O uso indiscriminado de agroquímicos tem degradado o solo e poluído a água. Para buscar alternativas sustentáveis na forma de manejar o solo e a água, procure o escritório da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, informa que foi aprovado o adiamento do prazo de adesão para a renegociação das dívidas do crédito fundiário e do Banco da Terra. Isso porque o Conselho Monetário Nacional aprovou o adiamento do prazo de adesão que permite essa renegociação de dívidas do Programa de Crédito Fundiário e do Banco da Terra. O prazo vencido era de 30 de setembro e passou agora para 28 de março de 2013, dando oportunidade ao agricultor inadimplente e mais tempo para que ele possa se reestruturar, pagar a dívida e poder acessar novas políticas sociais e novas políticas públicas de custeio. O sistema que emite a declaração de aptidão do PRONAF, a DAP, está sendo alterado, informa a FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul. As mudanças têm relação com o enquadramento dos agricultores familiares para acessar o PRONAF. O enquadramento mudou. A renda familiar de R$ 110 mil reais por ano foi para R$ 160 mil. E o agricultor pode comprovar renda não agrícola até 50%. Antes, esse índice era de 30%. Órgãos públicos das esferas federal, estadual ou municipal que tenham necessidade de gêneros alimentícios de forma regular e continuada, como redes de ensino, forças armadas, unidade de saúde e sistema prisional, podem adquirir a partir de agora produtos diretamente dos produtores familiares com dispensa de licitação. A comercialização foi viabilizada pela nova modalidade de compras institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Este é um mercado a mais para o segmento familiar que vem para fortalecer o setor e as economias regionais. O órgão responsável pela compra deve realizar no mínimo 3 pesquisas de preço no mercado local ou regional e lançar os editais de chamada pública, que devem estar em locais de fácil acesso às organizações de agricultores familiares. No caso de produtos orgânicos ou agroecológicos, Caso haja impossibilidade de pesquisa de preço, é sugerido acréscimo em até 30% do valor do produto em relação ao preço dos produtos convencionais. E para acessar este mercado, o agricultor familiar deve estar organizado em cooperativas ou outras organizações que possuam declaração de aptidão ao PRONAF especial de pessoa jurídica. Cada unidade familiar tem um limite anual de R$ 8.000 em venda por essa modalidade do programa de aquisição de alimentos. Estamos anunciando o simpósio sobre segurança alimentar e nutricional, caminhos para alimentação saudável, dia 16 de outubro, na semana que vem, das 8 às 16, das 8 às 6 da tarde, na Assembleia Legislativa em Florianópolis. A ideia é estimular o consumo seguro por meio de produção sustentável, abastecimento ampliado com segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável e promoção de saúde. O evento é gratuito. Informações e inscrições no site da Escola do Legislativo ou pelo e-mail informes.escola@alesc.sc.gov.br. Fique ligado no Panorama Regional. Diversidade de produtos da agricultura familiar. A equipe local da EPAGRE de Bom Retiro e Bocaina do Sul, na região serrana, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Cooperativa de Agricultores Familiares da Serra Catarinense, COAFASC, e a Secretaria da Agricultura de Bom Retiro, promoveram uma excursão a Esteio, no Rio Grande do Sul. Os participantes de Bom Retiro são os associados da COAFASC. Os agricultores de Bocaina do Sul estão discutindo a formação do grupo de leite, vime e peixe, e os participantes, então, do município de São José do Cerrito compõem um grupo de agricultores envolvidos com ações do SEBRAE. Os recursos utilizados foram do programa SC Rural, em parceria com o SEBRAE. O foco principal da visita ao pavilhão da agricultura familiar e a feira de artesanato gaúcho. Os agricultores e artesões buscavam informações sobre a história de cada um, os processos de produção, serviço de inspeção, legalização das atividades, comercialização, além da diversidade na agregação de valor dos produtos, tanto de origem vegetal, animal, como no artesanato. Os agricultores ficaram impressionados com a quantidade, qualidade e diversidade de queijos, salames, frutas e seus derivados, sucos, geleias, doces cristalizados, como também o acesso à legalização desses produtos, de forma a permitir a sua comercialização. Esta vontade do poder público em legalizar as atividades, desencadeando o processo de agregação de valor e transformação e também de ajuda na comercialização. Outro aspecto importante a ressaltar foi o ânimo que acendeu tudo junto aos agricultores participantes, principalmente no fortalecimento do cooperativismo, na busca pela diversidade de produtos e pela oportunidade de novos desafios. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.